mesmo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Prazer, oh, vista meu futuro. deixei você. Fui chorando de saudade. Mesmo longe, não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia, o meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão, o teu olhar me iluminava. Minha estrela ali era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Há tanto tempo que eu deixei você. Fui chorando de saudade. Solidão vencida, eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Boa noite, galera! Vocês são muito fofos. Olha só. Gente do Brasil inteiro aqui com a gente, muito obrigado. Muito obrigado. São Paulo, obrigado, valeu! Sabe, a gente que trabalha com música, que sobe em palco para tocar, a gente não passa de um espelho. A gente só recebe a emoção que vem de vocês, que vem das experiências que a gente vive, e transforma em melodia, transforma em letra e devolve com toda a nossa energia e o que a gente tem de melhor. É o que a gente faz. Nesse momento, você vai comigo, vamos lá atrás, vou lembrar o que fez essas seis pessoas se transformarem em roupa nova, e vamos pensar numa das primeiras pessoas que acreditou nisso aqui. Presta atenção. Só quem toma um sonho como sua forma de viver pode desvendar o segredo de ser feliz. Bailes da vida ou num bar, em troca de pão

pra que tanta pressa de chegar? Só vocês. Demais, quero ouvir mais alto. Se eu sei o jeito e o lugar, yeah, yeah, yeah. Vale tentar viver tudo demais. Você me faz descobrir. De tanto a luz explodir, aprender, conhecer, revelar. Sim, princesa, sou quem vai chegar a chuva da montanha. Vem se molhar sempre, pra sempre. Seu começo, seu meio, seu fim. A vida tem sonhos.

luz nessa vida. Um pouco de luz em você. Um pouco de luz nessa vida. Um pouco de luz nessa vida. Um pouco de luz em você. Nesse conceito, a gente devia pensar que no Natal, no seu aniversário, ninguém devia dar presente material. A gente devia trazer um pacote assim, tá aqui pra você, um pouco de paz. Toma, usa bem, pede desculpas, dá um abraço, fala assim, deixa pra lá, vamos começar de novo, começamos mal. É um conceito difícil pra você fazer uma canção. Você começa a falar sobre a paz e começa a escrever, as ideias que vêm passam piegas, passam coisas que a gente lê e fala assim, mas que bobagem. Sabe por quê? O conceito de paz é tão óbvio, tão direto, que é difícil até a gente captar. E foi por essa razão, pela dificuldade desse conceito, que a gente trouxe esse reforço pro DVD do Roupa Nova. Vamos trazer aqui uma voz que é santa, e por ser santa é poderosa e completamente, extremamente convincente. Vamos trazer um amigo

eu vou à festa, vou levar meu violão. Vou cantando uma canção que eu decorei. Sábado eu vou à festa numa nuvem de algodão, e entre estrelas vou abrir meu coração. E vou encher de vagalumes teus cabelos, respirar o ar do céu. Eu quero o céu e vou com guizos nos sapatos, minha roupa em farrapos coloridos vou rasgar. E vou dançar entre os cristais razões do tempo e esquecer a terra longe, longe, longe a se perder. Sábado eu vou, sábado eu vou. Retira o véu e faz chover. sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo e se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é que é viver. Nossa querida amiga Sandy! Pinga seu nome no meu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve do que eu digo, pode ir fundo, isso é que é viver. Pra acabar, chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Beijo molhado de luz, selo nosso amor. Esquece de mim, lembra da canção. Com a lua bonita no céu, olha o nosso amor. Sandy! Ô, banda boa! Obrigada! Obrigado, você não podia estar fora dessa história, tá? Obrigado mesmo. Vocês fizeram parte da minha e eu fico feliz de fazer um pouco. Obrigado, grande beijo, tudo de bom. Vocês também, parabéns, hein, gente? Parabéns. Vamos, galera, vamos! Tchau, valeu! Obrigado, Sandy, obrigado. Deixa eu apresentar pra vocês músicos convidados com roupa nova, sax, flauta, harmônica, Daniel Muzi, Stanley Neto! A Orquestra Sinfônica Vila Lobos, galera, vamos aplaudir. Sob a regência da maestrina Moema Lima. É isso mesmo, mantém a mão lá em cima, bate essa palma que eu quero ver. O assunto é sério. A gente vai conversar sobre as mulheres. Yeah. Mulheres querem te dirigir, mulheres sabem decidir, mulheres querem ter muito mais, mulheres são a mãe de tudo. vez. Mulheres são legais. Parou pra mim, vambora. Mulheres podem te provocar. Mulheres sabem ser fatais. Mulheres roubam teu coração. Mulheres vão pra brisa temporal. Doce adolescência da inocência sem pudor. Querem o mundo, não sabe esperar. Vem a peça de saber o que é o amor. Alguém, uma vida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todas elas são tão iguais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todas têm seus desejos. Mulheres pegam a comunhão. Mulheres querem se separar. Mulheres lindas na gravidez. Mulheres que só pensam em gastar. Pelos 30 anos elas sabem onde pisar. Suas cabeças já estão no lugar. Dão um jeito de fazer acontecer. E tem esperança. Oh, oh, oh, oh, oh. Todas elas são tão iguais. Os anos passam e as marcas na face mostram alegria e tristeza. Sem volta, só lembrança. Vale a pena ontem, hoje e amanhã. Enfim, são mulheres. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Todas elas são tão iguais. Oh, oh, oh. Para serem tratados com três coisas: flores, muitas flores, vocês adoram, não digam que não. Joias, principalmente as muito caras, vocês são chegados, não neguem. E a terceira, às vezes as que complicaram pra gente: um sexo interminável. Mas mesmo assim vocês são dona desse traço bem. Sonhos, o quê? Sempre verdadeiro. Está bonito isso, agora falando vai ficar melhor. Oh, dona desses animais. Desses animais. Oh, dona, dona dos seus ideais. Pegar-lhe pelas ruas, ó. Antas onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tam, tam, tam, batei na porta, não precisa ver quem é. Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Olhar me atira a cama. Um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha.

medley de músicas que a gente participou com o maior prazer. Trilhas maravilhosas, saca só. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Woo! mesmo eu saber. Show de rock and roll, oh, show de rock and roll. Mas na hora do calor, ela me chama meu amor, e eu respondo meu amor. No fim a gente só dá certo. Mas na hora do calor, ela me chama de meu bem, eu faço minha vida. E o nosso caso é um sucesso. Viver pra ela é algo assim transcendental. Pra mim é o maior carnaval. Sou de rock and roll, sou de rock and roll. Ela nunca fuma e só come rango natural. E eu, pimenta e sal. Ela iniciada em ocultismo e coisas do astral. Pra mim é tudo normal. Ela fala sempre disco voador. E eu só quero mesmo saber de quê. Sou de rock and roll. Certo. Mas na hora do calor, ela me chama de meu bem. Faz sonhar o par e ver. E nosso caso é um sucesso. Oh, yeah. Bate essa palma que tá bonita. Mas na hora do calor, ela me chama meu. Eu respondo meu amor. No fim a gente só dá certo. Mas na hora do calor, ela me chama de meu bem. Me faz sonhar no vale. E o nosso caso é um sucesso. Oh, você do calor, ela me chama meu amor. E eu respondo meu amor. No fim a gente só dá certo. Mas na hora do calor, ela me chama de meu bem. Me faz sonhar no vale. E nosso caso é um sucesso. Show de vocês pra caramba hoje. Levanta a mão, levanta a mão, vai. Roupa nova quer ouvir o barulho da garganta. Da garganta. Da garganta. Da garganta. Silêncio. Eu falei.